Avistorção 3560. 3560, check train, livre pouso na 1-0, vento 1-50 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 3. 3560, só confirmou o vento, por gentileza. 1-50 com meia dúzia de nós. 1-50, meia dúzia de nós, são 3560, obrigado. Sete no cinco, mantém o ponto de espera. Estabilizado no localizador, direto São Romeu. Direto São Romeu, complete aproximação, eu chamei torre 118, décima meia. 118, meia, direto São Romeu. Passaredo 2224, desça para 2000 pés, quem negar no 013, autorizado, final do procedimento ILS, X-Way, reposta avisado no localizador. 2000 pés, 1-0-3, reportagem estabilizada ao ILS X-Ray, passarelo 2224. Passarelo 2715, faz passagem do Airbus da TAM na final ali, mantém 1-0. Faz passagem na final, 2715, a linha aqui, mantém. QNH 1013, azul 4070. Gente, azul 4070. Solo os 22, livre à direita, solo 121, decimal 9. À direita, 1219, tá 3560. Só no enxergo, direto São Romeu. Sente, tem o campo à vista? Afirmativo. Sente, vento 160 graus com meia dúzia de nós, altímetro 10 no 3, aguarde pista livre. Guardando pista livre, direto São Romeu. 560, táxi Alfa Juliette, porta 109. Alfa e Juliette, portão 09, 3560. Boa, controle Salvador, boa noite. No objeto 5723, está cruzando 200 para o 110 com whisky. O objeto 5723, adiciona identificação, via chegada AMAN, desça até nível de voo 050. AMAN 050, é 5723. Azul 4070, desça até 2000 pés, quem negar no 013. 2000 pés, 1013, o 4070. Pouso na 1-0, vento 1-60 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 3. Gente, fez pouso na 1-0, direto São Romeu. Força aérea 27 no 5, decolada aos 24, chame controle 119, decimal 35, bom voo. 119-35, grato. Controle Salvador, Força Aérea 27 no 5. Goiânia 2715, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 340, saída da El, após da El, voe Leda, após Leda, CRAT. Após da El, Leda, até o 340, 2715. Passaredo 2224, passando a posição do Duna, chame torre, frequência 118, decimal meia. 1186, passaredo 2224. Controle 2715, voltando. Confirme para o controle Salvador. É o 2715, só confirmando, podemos voar direto da EL. Autorizado, Força Aérea 2715, direto da EL. Grato. Jet Sierra Romeo, solo aos 25, livre direita, chame solo 121 decimal 9. 219, direto Sierra Romeo. Papai Romeo, Whisky Bravo Whisky, vou ir na proa de Amã para chegar da Amã. Acena identificação, desça até nível de voo 060. Proa de Amã, identificou descendo 060, isso para você. Objeto 5723, reduz a velocidade para 2509, é o número 2 para o pouso. Reduzindo L5723. Solo Salvador, Papai Romeu, Juliette Serra Romeu, boa noite, livrou na sua escuta. Boa noite, Juliette Serra Romeu, confirme estacionamento. Graé, governo do estado. Juliette Serra Romeu, táxi via Alfa, Juliette, após Pátio Uno, Lima, Mike, Quebec, para o ingresso na pista 17, chame a torre no 186. Fiat, Alfa, Juliette, Lima, Mike, Quebec. Para ingresso na ONU 7, reportará com a torre. 118.6, Juliette Serra Romeu. Solo, 3603, autorização para Guarulhos, no 300, sentido X-Ray. 3603, copia? Pronto para cópia. 3603, Guarulhos aprovado, nível 300, via Peruísque 50. Decola da pista 10, perfil da Dael, Leda, após direto Bidev com curva direita. Transponder 5062, controle Salvador 119, decimal 35. Autorizado Guarulhos, no 300, Upper East 50, saída da El, Leda, Bidev, curva direita, decola da 10. Com transponder 5062, controle 11935. Da 3603, cotejamento correto, chame pronto. Chamará quando pronto, 3603. Azul 4076, vetoração para o curso localizador, curva direita para o A060, reposta visão localizador. Seria para o 4070, senhora. Azul 4076, acima, direita 060. Azul 4070, entendeu, direita 060. Solo 29, livre direita, chame solo 121 decimal 9. 129 é a primeira direita. Salvador, T3603, puxa acionamento no 07. T3603, 3603, aguarde. Correção, tá livre agora o pushback, estacionamento, chame para o táxi. Livre, puxa, estacionava, chama para o táxi, da 3603. Juliette, Romeu, só confirmando, o senhor passa em que portão agora do pátio 1? Portão 8. Ok, ok. Salve Salvador, passaria 2224, livrou. Passaria 2224, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Táxi via Alfa, vai manter posição antes da Juliette, 2224. Solo Salvador, da noite, bom no 885, centro de informação X-Ray, autorização para Guarulhos. Boa noite, Gol no 885. Guarulhos aprovado, nível 360, via Peruísque 50. Decola da pista 10, perfil da Dael. Lesa, após direto Bidev, com curva direita. Transponder 5064, controle 119.35. Nível 360, via Peruísque 50. Decolando da 10, saída da Dael. Lesa, e após Bidev, com curva direita. 064-119-35, bom no 885. Bom no 885, atendimento correto, chame pronto. Paciente no 885. Salvador, gol 16-13, paciente da X-Ray, autorização Brasília. 16-13, Brasília aprovado, nível 360, via Pesulo no 7. Decola da pista 10, perfil da Gole, transição ofito com curva direita. Transponder 5063, controle 119.35. Autorizado Brasília 360, upper blue no 7. Decola da 10, a Gole, transição ofito, curva direita, 56, correção, 5063, transponder, controle 119.35, no 613. Com no 613, cotejamento correto, chame pronto. Portora pronta. Boa noite, da 3258, informação Wikileaks 160 para 150. Tá, 3858, acione identificação, via chegada Mari, desça da nível de voo 080, reduza para 2509. 2509, via Mari para 0800. Em Salvador, direção, viu? Posto localizador. Azul 4070, complete aproximação, chame torre 118.6. 18.6, torre Salvador, 4070. Objeto 5723, desça para 2000 pés, autorizado, sinal procedimento ILS X-Ray, após estabilizar localizador. Está estabilizando localizador, full ILS, F5723. Complete aproximação, aguarde transferência de comunicações. Aguardo. Papa Romeu, Whisky, Bravo Whisky, desça para 3000 pés, que é legal no 013. 3000 pés, 1013, Whisky, Bravo Whisky. TAM 3662, desça até nível de voo 050. 050, 3662. Salvador, muito boa noite, Trip 5216, ciente da informação X-Ray. Boa noite, Trip 5216, confirme a hora estimada de calço fora. E ao... 2102. Ok, informo que dentro de 10 minutos o seu plano chega no sistema, chame mais próximo da LBT. Ok, vai chamar mais próximo. 2102. Salvador, 3603 para o táxi, 98 a bordo, alterna Galeão, 4 horas e 20 de autonomia. Confirme o alternado, tá 3603. 3603, alterna Galeão. Cliente Galeão, tá 3603, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista no 0, quando lá a torre no 86, ajuste no 0, 1 no 3, bom voo. Juliette Alfa, no ponto espera da 10186, 3603. Passarei 2224 na escuta. Prossiga na escuta. Passarei 2224, após a passagem do Airbus da TAM, ingressa via Juliette, remota 14. Após a passagem do Airbus da TAM, vai ser via Juliette, remota 14, 2224. Pista 3197, copia? Afirmativo, tá pronto, pista 3197. Pista 3197, Galeão aprovado nível 380, via Peruísc 50, BDEV, UP November 857, Serra Golf Romeo, UP Zulu 16, Gruf, UP Zulu 14, Toquim. Decola da pista 10, perfil da Dael, Leda, após direto BDEV com curva à direita. Transponder 5044, controle 119.35. 3662, reduza para 2109, desça para 3000 pés, que é negar no 013. 2110, 3000 pés, 1013, 3662. Serra Golf Romeo, Santa Zulu 16, Grupo, Santa Zulu 14, Toquim, saída da El, após da El, Leda, Leda, Bidem, 5044, transponder, controle 1193. Tá 3197, cotejamento correto, chame pronto. Salvador, gol no 6, 1-3, posição 01 no pushback de estacionamento. Gol no 6, 1-3, livre chame para o táxi. Autorizado, reporte para o táxi no 6, 1-3. Gol 4070, solo aos 3,6, livre à direita, solo 1-2, 1-9. Direita 219, 4070. Solo Salvador, muito boa noite, Azul 4070, livrando. Boa noite, Azul 4070, táxi via Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, 08, 4070. 75723, livre pouso na 10, vento 150 graus com 99, altímetro no 0, no 3. 13, livre pouso na 10, 75723. Salvador. Salvador, 3603, solta no ponto espera da 10. Gente, usou com o Webjet na final? Afirmativo. Após passagem do Webjet na final, ali mantém no 03603. Após passagem do Webjet, ali mantém no 03603. Tan 3662, reduza para 1709. 1709, 3662. 3603, a Lima tem 910. Afirmo. 3-1-0. Oxana, M6-3-1-0, assina identificação via chegada amada e desça até nível de voo 060. Autorizado via chegada até o 060, perdeu contato com o Recife, obrigado. Autorizado, Oxana, M6-3-1-0. Whisky. Papa Romeu, Whisky, Bravo Whisky, passando na posição do 1, na compete aproximação, chame torre, 1-1-8-6. Torre 118-62. 3662, desça para 2000 pés, autorizado, sinal do procedimento ILS X-Ray, reporte avisado no localizador. 2000 pés, autorizado, reportará estabilizado no X-Ray, ou 3662. 3662, informa que segue tráfego, 12 horas, 8 milhas, mantendo 2000 pés, é o Learjet 60. 3603, livre decolar da 1-0, vento 1-5-0 graus com 9 nós. Livre decolar da 1-0, da 3603. Solo 3516. 3516, informação em curso, X-Ray, copia. Pronto, pra copa. 3516, Aracaju, aprovado nível 190 via Golf 677. Decola da pista 1-0, perfil da PUCA, transição Caju com curva esquerda. Transponder 5077, controle 1-9, decimal 35. Solo Salvador, WebJet 5723. Prossiga a trip com o cotejamento. Autorizado 1-9-0 para Aracaju pela Golf 677, no perfil da PUCA, transição Jamo após Aracaju. Transponder 5077 e o controle 1-9-3-5. Safe 52 no meio, cotejamento correto, chame pronto. Chamará pronto para pushback acionamento. 52 no meio. Web 5723, táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, WebJet 5723. Mandou até 3197, 2010, pushback acionamento. 935, bom voo. 1935, boa noite, obrigado. Salvador, gol 1613, com 8-2 a bordo, 4 horas e 11, alternando Campinas para táxi. Gente, gol 1613, táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera, pista 1-0, quando lá a torre 1-8-6, ajuste 1-0, 1-3, bom voo. Autorizado via Índia e Alfa, ponto de espera 18-6, gol 1613. 603. TAM 3662, passando a posição do 1, complete aproximação, chame torre 1-1-8-6. 18-6, 3662. Boa noite, é o TAM 3662 estabilizado. Boa noite, 3662, é parte externo. Portará no externo, 3662. Salvador, boa noite, voo 1613, pronto, ponto espera 1-0. 1613, mantenha o ponto de espera. Vai manter o 1613. Whisky Bravo Whisky, solo 44, livre à direita, solo 121, um, decimal 9. 1129, boa noite. Salvador, boa noite, papo meu Whisky Bravo Whisky. Boa noite, Whisky Bravo Whisky, confirme o estacionamento. Aero está. Táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Sim, táxi via Alfa. Externo baixado aqui, travado 3662. Sente reporte campo à vista. Atrasado. Voltando 3662. 103662, livre pouso na 10, vento no 50 graus com 99, altímetro no 0 no 3. Pouso autorizado, 3662. Lan 3858, passando a posição Duna, complete a aproximação, chame Torre 1186. Ok, estabilizou 18,6, obrigado, boa noite, 3858. Ordenamos Campinas com POB 67. Gente, Lan 3197, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista 10, quando lá Torre 1186, ajuste no 0,1,3, bom voo. Obrigado, Juliette Alfa, ponto espera 26317, ponte, fala. Bravo Whisky, mantenha a posição, dê passagem ao Airbus da TAM e após ingresso no pátio 1, Lima, Mike, Quebec. Para o ingresso na pista 17, quase não, para o cruzamento da 17, chame a torre no 186. Tabatango, Chiquilo Zulu, passando a posição Conde, contato, radar. Fui na proa de Bonf para chegada a Bonf, reporte para descida. Chegada a Bonf, reportará para descida. Existe a possibilidade de voar direto da AN, Chiquilo Zulu? Táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém a Juliette, 362. Guarda que está livre, está 382. No meio no 3, livre decolar do 10, vento 150 graus com 99. Livre decolar de 10, vamos ver, 13. Vamos 7. O Chiquilo Zulu vai na proa do VR, aposta para descida. Passará para descida, o Chiquilo Zulu. Restrito, Xanair 6310. Xanair 6310, desço para 2000 pés, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Desce para 2003, vai reportar o localizador, o 6310. Lan 3603, chame centro Recife, frequência 125.1, alternando 133.25. Recife 125.